encontramos repouso e paz, em ti confiamos. Josué nos chamou a lembrar do amor que nos faz triunfar. Vimos as nações a cair, por tuas mãos podemos seguir. Teu poder nunca falhou, o Deus que peleja sempre ficou. Esforçai-vos, guardai a lei do Senhor em nossos corações. Prometeu, nosso Deus sempre esteve em meio a nós. Cuidado, irmãos, não nos apartemos de seu caminho, não falhemos. E se aos deuses nos inclinarmos, a sua ira não enfrentaremos. Mas sem sua luz permanecemos, suas bênçãos sempre teremos. Esforçai-vos, guardai a lei do Senhor em nossos corações. Em canções.